irmão, até que vi você voltou pro paredão. Sumiu por quê, cara? Vou te contar agora, irmão. Meu amigo magnata, tô sofrendo de um jeito que me acaba. Meu amigo magnata, tô sofrendo de um jeito que me acaba. Tati, encontrei ela com o Manuel, sem o seu anel de noivado. Tava no modo lá fúria ativado. Bem que eu desconfiei, não é mais novidade. O chifre que eu levei pela cidade. Bem que eu desconfiei, não é mais novidade. Chifre que eu levei pela cidade. Joga magnata. Joga pra cima, pro paredão, vendo elas até o chão. Vai, mãe, vendo o paredão, vendo elas até o chão. E ela vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão. E ela vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão. E ela vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Pra que eu boto aqui pra você, bebê? Chão, chão, chão, chão. Chama no sonho. O chifre que eu levei pela cidade. Bem que eu desconfiei, não é mais novidade. O chifre que eu levei pela cidade. Joga pra cima, eu vou dentro do paredão, vendo elas até o chão. Eu vou dentro do paredão, vendo elas até o chão. E ela vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão. E ela vai no chão, chão, chão, chão, chão, vai no chão, vai. E ela vai no chão, chão, chão, chão. Chama no swing, velho. Ela vai no chão, chão, chão, chão, chão. Vem! Ô, meu amigo magnata, tô sofrendo de um jeito que me acaba. Ô, magnata, tô sofrendo de um jeito que me acaba. Te encontrei ela com o Manuel, sem o seu anel de noivado. Tava no modo apura ativado. Bem que eu desconfiei, não é mais novidade. O chifre que eu levei pela cidade. Bem que eu desconfiei, não é mais novidade. O chifre que eu levei pela cidade. Mas eu vou ter que parar então, vendo elas até o chão. E ela vai no chão, chão, chão, chão, chão, chão. E ela vai no chão, chão, chão.